Salvador Azul 4071. Chama agora o centro Recife, 26.853.662. 685, tá, 3662, vá. Azul 4071, chama agora o centro Recife, 251. Recife 251, 4071. Vitor, Whisky Yankee Tango, chama agora o centro Recife, 251, Whisky Yankee Tango. Tá, afirmo. Gente, a linha decola ingressando pela Charlie. Redução de velocidade para 200 nós e o sequenciamento vai manter pro limitado pelo localizador. Reduz 200, vetor sequenciamento mantenha pro limitado pelo log total. Six, seven, four, eight, clear the ILS, report established. Clear the ILS, report established. Passando 5 mil para 4 mil. Gente, 208, grato. Total, destra 2014, nessa pro estabilizando ele. 1014, desce para 2 mil. Estabilizará. Salvador, trip 5216. 190, saída Pouca, vigilância 5216. 990 na Pouca, o 5216. LS 6748 38, clear the LS, Cantar Down Tower 1186. 1186, 6748, thank you. Salvador Tower, this is Webjet 6748. Webjet 6748, check your landing gear, clear to land runway 10, wind 070 degrees with 10 knots, QNH 1014. 1014, gear down, lock it, free to land, Webjet 6748. portal 9907, estabilizado em ILS. 9907, reparto externo. Repatará. Controle Salvador, TRIP 5216, possibilidade da presente voar Aracaju? Autorizo voar Jambo, 5216. 5216, autorizado Jambo. Solo 19, livre à direita, solo 12, 1 decimal 1. Direita 121, 1749. Passou o externo, baixou e travou. 19907, aguarde pista livre. 4. Salvador, boa noite, gol na 076, ciente da Uniforme. 076, na via chegada maré para 2000 pés, 2014. Desce via na maré 2000, 1-0-1-4, gol na 076. 9907, tem livre o seu pouso, confirmo baixado e travado. Só 3858, após o 727 na final ali, mantenha no zero. Outro colega ali, mantenha no zero, tá? 3858. direita, solo 121 decimal 1. 1211 total. A linha decola da 1-0, vento 0,70 graus com 9 nós. Informação uniforme. Confirme então? Tá 3398. 3398, passando a identificação. Ficou 3398, passando 150. Continua descida para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Tá 3398. Peso no 0194 da 3398. Abandono da 3398. Mantém a via chegada maré. Mantém. Confirmado o controle. 05, a sua identificação. O azul 4235, a sua identificação. 3305, cruzando o nível 195. Condição descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, mantém a via chegada à maré. 4 mil no 0 no 4, depois da via maré. 4235 na via, bom, desce até o 50. Polícia Salvador, boa noite, está em 3858, decolando a sua escuta. Boa noite, 350, bom, transição frote 3858. 350, confirme o resto da mensagem, hein? Saída Momo, transição frote. Momo frote, ok, copiou. Delta. Bravo Oscar. O meu Bravo Oscar? Decolou 08 13 23. O meu Bravo Oscar, controle, prossiga. Desconfere. 5216, chama agora o centro Recife, 16685, alterna 12545, trip 5216. 216, desculpa, poderia confirmar a sequência? 12685, alterna 12545. 685, 2545, centro Recife, grato. E o 5972, reduz para 2-1-0 nós. Reduzindo 2-1-0 nós, 5972. Então 3398, sequenciamento, esquerda pro 10, 0-1-0, limite localizador. Nessa pro 10 para 3.000 pés, 2014. Pro 10, 3.000 pés, limite do localizador, tá? 3392. Autorizado, descida para 2.5972. Mil pés, com 1014, autorizado LS. 2.014, autorizado LS, 5972. Estimativo, 72 reduzido para 1.70 mais. Reduzindo 1.70 mais. Prossiga. Nossa curva agora à direita, na proa 190, estabiliza nessa proa. Direita, proa 190, 5972. 3398, reassume Duna. Duna, 3398. Controle Salvador, Cordial, boa noite, trip 5515, passando code, transfere ciente da Unifar. 5515, voa Bonf, chama a descida. Bonf, chama a descida, 5515. Estabilizado, gol no 076. Chama a torre agora 118612, 1076. 186, obrigado. Controle Salvador, trip 5515 voltando, solicita aí, se possível, pro de Pelô. Aguarda Pelô, voa bom. Ciente, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1076, uma milha do externo, baixou e travou. Boa noite, 1076, livre pouso na 10, vento 070 graus, com 09, altímetro 104. Ciente, autorizado pouso na 10, gol 1076. Aqui, 200, azul 423. São 3858, chama agora Recife, 2685, 3858. 2085 Recife, está 3858, boa. Boa. Ao controle. Prossiga. Vai estabilizar o LS, Cofi? Negativo, estamos dentro da proa que o senhor mandou, 190. Tá. E prosseguindo o ILS nessa proa, o 5972 vai curvar agora. Confirmando, mantenha presente o proa, 5972. Confirme, é para manter o 190? É, agora é para manter o 190. Será 1905972. Um, 3982000 pés autorizado LS, ajuste no 0 no 4. 2000 pés autorizado no 0 no 4, 3398.